Você está ligado na Rádio Satic. Informação em primeiro lugar. Criciúma, Santa Catarina. Acesse www.portalsatic.com. Dezenove horas 44 minutos, 17 graus a temperatura, céu nublado no sul do estado de Santa Catarina. Muito boa noite pelo www.portalsatic.com.br. Na noite desta quarta-feira, 2 de junho de 2010, nós temos o prazer de levar ao ar um programa especial, recebendo na noite de hoje o senador João Raimundo Colombo, senador que está visitando as dependências da Satic, do CSESC, e que nos dá o prazer e a honra de uma entrevista aqui na Rádio Satic. Lembrando, a Rádio Satic feita pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Faculdade Satic. Estão conosco dentro do estúdio da Rádio Satic. Nesta noite, acadêmico da sétima fase de jornalismo da Faculdade Satic, Antônio Colossi. Boa noite, Antônio. Boa noite, Silmar. Boa noite aos amigos internautas, em especial ao senador Raimundo Colombo, Dr. Rui. Nos acompanha na entrevista também acadêmico da sétima fase do curso de jornalismo, Nicola Hilário Martins. Boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite, ouvintes. Boa noite, senador. Boa noite, doutor Rios. No estúdio conosco, ex-governador, ex-deputado estadual, presidente do CSESC, que é o Sindicato da Indústria da Extração do Carvão do Estado de Santa Catarina, e também a CSESC, a entidade mantenedora da SATIC, doutor Rui Ilse. Prazer recebê-lo aqui conosco, doutor Rui. Boa noite. Boa noite. Nós queremos registrar aqui a honrosa presença do senador Raimundo Colombo, uma figura importante da política catarinense, um jovem político experiente que honra as tradições republicanas de Santa Catarina, e está aqui conosco, merecendo todo o nosso apreço, para um debate, para uma conversação com os nossos alunos da Faculdade de Jornalismo. Seja bem-vindo, senador Raimundo Colombo, e sinta-se em casa. Senador João Raimundo Colombo, 55 anos, já foi deputado estadual, prefeito de Lages por 3 vezes, deputado federal, senador, presidente estadual do DEM, o Partido Democratas, desde 2003. Autor do livro O Povo Tem Nome, Rosto e Endereço. Senador Raimundo Colombo, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Satic. Boa noite, Silmar, é um prazer muito grande falar com você, com o Nicolas, com o Antônio, né, com o Dr. Rui e com todos. É um modelo bem interessante, uma oportunidade muito bonita para mim estar aqui e poder interagir com vocês todos. Obrigado. Nós temos aqui uma plateia formada por acadêmicos de diversas fases do curso de jornalismo da Faculdade Satic, além da coordenação do curso, a direção da Faculdade Satic, também lideranças do Partido Democratas, que acompanham essa entrevista. E lembrando que os acadêmicos do curso de jornalismo vão participar durante o programa com perguntas. Senador, como não poderia deixar de ser, estamos em época de eleições. Pesquisa, a última pesquisa divulgada em Santa Catarina, coloca o senhor numa posição, de certa forma, até vantajosa em relação a outros candidatos, mas ainda deixa o quadro um tanto quanto confuso, embaralhado, digamos assim. A pesquisa aponta Ângela Min, do PP, com 28%, o senhor com 19%, Leonel Pavan, do PSDB, com 13%, e Deli Salvati, 12%, Eduardo Pinho Moreira, 8%. E para o Senado, apenas para constar os números, Luiz Henrique 31%, Espiridião Amin 19%. É a pesquisa, segunda rodada da pesquisa RIC Record e Jornal Notícias do Dia. Pesquisa essa do Instituto Brás Market. E segundo a própria matéria que traz a pesquisa, mostrando pouca variação entre os candidatos ao governo do estado. Qual a análise que o senhor faz dessa pesquisa, senador? Pesquisa, Silmar, ela é uma fotografia, ela registra este momento, né? As pessoas ainda não estão interessadas na eleição. A eleição nacional já tem 40% do voto espontâneo, a estadual apenas 15%. Isso mostra o total distanciamento entre o dia a dia das pessoas e a ação política. Ela está mais no seio dos políticos do que no seio da sociedade. Mas os números são muito bons, porque nós temos um potencial de crescimento grande a partir do momento que você vai se tornando conhecido. O que mais importa na leitura técnica da pesquisa é, no patamar em que você é conhecido, o nível de aceitação é elevado. Isso me agrada e me estimula. Mas eu nem fico muito alegre quando está bom, nem muito triste quando está ruim, porque ela é realmente só uma fotografia. As pessoas vão, de fato, escolher a partir do momento em que elas interagem, isso acontece a partir de agosto e setembro, quando a programação de rádio e televisão, as alianças já formadas, elas se desenvolvem. Mas, sem nenhuma dúvida, mostra que há muito por fazer, sobretudo recuperar a confiança, né, das pessoas que estão, não confiam na classe política, que está desacreditada, perdeu credibilidade, e esse processo eleitoral é uma coisa que precisa ser reconstruída. Eu não quero ser candidato de partido, eu quero ser candidato da sociedade. O senhor acha que o fato do senhor estar despontando agora como candidato e pela primeira vez candidato ao governo do estado de Santa Catarina, o senhor colocava isso no início, o senhor acha natural essa, hoje, os números que a pesquisa apresenta? Os números que a gente tem é muito recall também da eleição passada do Senado, né? Eu tenho, na verdade, na minha região ali de Lages, um patamar elevado, na faixa de 62%, 70%. Eu fiz 90% como candidato ao Senado. E nas outras regiões a gente fica na faixa de 18%, 20%. A região onde eu tenho menor densidade é aqui no Sul. Mas não é rejeição, é falta de conhecimento mesmo, de presença. E esse é o cenário. Mas eu acho que é um belo desafio. O importante, as pessoas agora precisam conhecer também a ideia, não só o nome, o que pensa, o que já fez, a história, a personalidade. Eu acho que esta vez, como não há mais diferenças ideológicas, né, hoje nós não temos hoje um distanciamento ideológico, né? Isso é um processo que está inclusive em curso no mundo todo, né? Desde a Segunda Guerra Mundial nós saímos com dois vetores: o vetor do socialismo, que prometia o desenvolvimento, o bem-estar em abundância para todos, e também não conseguiu fazer, e o capitalismo liberal, que através do mercado oferecia a mesma coisa e também não teve êxito. Evidente que há vitórias, mas esta é uma realidade. Então, não há mais uma diferença ideológica, isso pautou toda uma relação entre capital e trabalho, as diferenças políticas que se estabeleceram. Hoje, depois da queda do Muro de Berlim, também já em relação essas crises econômicas, mostram que nós temos que ter um novo modelo, esse que está aí exauriu. Por outro lado, no Brasil há um outro fenômeno. Você tinha antes um grupo que prevalecia nas ações de governo dentro de uma linha, e um outro numa linha mais social, sindical, enfim, tinha uma proposta diferente, se estabelecia um contraponto, a sociedade tinha uma opção. Hoje inverteu, aquele que estava na oposição foi para o governo, aquele que estava no governo foi para a oposição. E no fundo há uma decepção de ambos os lados, a incoerência de ambos os lados. Então, hoje, a sociedade vive um momento muito diferente. Ela realmente está escolhendo pessoas e relativizando totalmente a função das instituições. Por outro lado, há um outro fenômeno no mundo, Simar, estendendo um pouquinho, mas só para se posicionar. Há 100 anos atrás, a sociedade escolhia como seus governantes as pessoas mais inteligentes, né? Os brilhantes da época, os gênios, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a sociedade, ela quis a pessoas com liderança forte, com personalidade forte, né? Aí você vê o Charles de Gaulle na França, o Roosevelt nos Estados Unidos, o Churchill, o Getúlio Vargas no Brasil, o Perón na Argentina, o próprio Hitler e Mussolini vinham neste perfil. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, a Guerra Fria, o medo, a sociedade queria o quê? Proteção. E ela escolheu, então, os militares como forma de contrapor a esse risco de guerra. Aí foi a Revolução Armada no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, quer dizer, na Alemanha, na Europa Oriental, mesmo na Europa Ocidental, Brasil, Portugal, Espanha, enfim, foi uma onda em cima desta questão. Depois veio a televisão, com o advento dela, surgiu o jovem, o esportista, o comunicador, o cara que representava realmente uma renovação. O Kennedy foi o primeiro exemplo dele, né? Deste. Mas o Collor, o Menem, e aí por fora você viu todo um movimento nesta direção. Quem é que a sociedade quis hoje? Se não há diferenças ideológicas, se os posicionamentos políticos são contraditórios e desgastados, a sociedade quis um igual. Então é um torneiro mecânico no Brasil, um pequeno agricultor no Uruguai, né? Uma pessoa de cor nos Estados Unidos, um operário, né? Na maioria dos países, mesmo na Europa, o Sarkozy, o Zapatero, profissionais liberais de classe média. Então a sociedade quis hoje um igual. Qual é o novo ciclo? O que vem por aí? Esse é o grande desafio. A compreensão desta mudança é realmente um momento muito interessante. Uma coisa é você mudar um governo, que é fácil, cada quatro anos tem eleições. Outra coisa é você mudar o modelo do Estado, né? O nosso vem desde o Dom João VI. Os gregos dizem que a maior tragédia é quando você perde uma oportunidade. Nós, de fato, temos um momento de ter uma oportunidade de mergulhar fundo no que modelo de setor público nós queremos para a sociedade. Então, esse é o desafio presente. Hoje em dia, hoje o senhor recebeu do Conselho de Entidades aqui de Criciúma um caderno de prioridades. Qual é dessas prioridades a mais importante que o senhor, se for eleito, se for candidato e se for eleito ao governo do estado de Santa Catarina, qual prioridade que o senhor elencaria como mais importante para a nossa região? Nicolas, uma das coisas, dos erros mais comuns do político, é chegar numa região onde ele não conhece profundamente e querer começar a dar palpite, dizer que sabe tudo o que precisa porque alguém lhe deu um papel e ele leu e ele apenas passa a transmitir. Em Lages tinha uma vez um candidato, doutor Rui, que foi candidato a prefeito, mas não conhecia muito a nossa realidade, então foi feito um roteiro para ele ir a oito distritos, né? E aí ele trocou os papéis, ele estava prometendo uma ponte, mas não tinha nem rio, né? Porque o cara não conhecia a realidade. Eu não vou incorrer neste erro. Eu tenho procurado estudar muito, me dedicar bastante. Eu não quero governar as pessoas como se fosse o dono delas e fosse um gênio, chegasse aqui, pessoal, em Criciúma vocês podem ficar descansados, que eu sei o que vocês precisam e vou resolver. Eu acho isso uma utopia. Eu gostaria de governar com as pessoas, num amplo processo de participação. E você tem que ter o componente técnico antes da decisão. Jogar dinheiro fora dos outros é fácil, você tem que cuidar como se fosse da gente. Agora, se você perguntar, o que você sente já? Não é uma decisão, mas o que eu sinto, de forma clara, hoje um dos grandes desafios de cidade do porte de Criciúma, por exemplo, é a questão do trânsito. O anel viário me parece uma prioridade, até porque é uma obra já em andamento, que você precisa concluir ela. A questão da saúde, eu já vim outras vezes aqui, já visitei instituições, já me relacionei com as pessoas que fazem o dia a dia da saúde, até aqui tem duas pessoas presentes, né, que são médicos, o ex-prefeito Antonelli, o Celso Menezes, nós trocamos muito essas informações e esse problema é um problema geral, né, de todo o Brasil, especialmente aqui em Santa Catarina, e também é um problema de Criciúma. Eu, nesse momento, me posicionaria nesses dois desafios. Eu acho que existem outros, né, que eu gostaria de ir aprofundando e conhecendo, mas com cautela. E sempre que der uma prioridade, você tem que, de fato, estudar para ver o componente técnico, a questão de custo-benefício, a se era, de fato, a prioridade. Por exemplo, na cidade de Lages, nós ficamos lá 5 anos debatendo uma prioridade, que era o aeroporto regional. Eu sei que aqui em Jaguaruna também tem um. Bom, em Lages não tem linha regular e nem vai ter a curto prazo. Não é prioridade das empresas de aviação e nós nem temos demanda de passageiro. Mas ficamos 5 anos apontando como esta a grande prioridade. Hoje o aeroporto não vai ser utilizado, né? Então, o erro de você escolher uma prioridade falsa, o que interessa apenas a alguns. A verdade é que a política hoje, ela está feita muito restrita e feita quase que só pelos políticos. Quando há um bom grupo consciente, responsável, com liderança na comunidade, isso é muito bom, porque eles te orientam para o caminho certo. Quando não há, às vezes existem grupos que perdem só para o seu interesse. Graças a Deus, o nosso grupo em Criciúma tem essa visão comunitária e profissional, mas eu entendo que, como você tem poucos recursos para investir, embora a arrecadação seja muito significativa, o perfil do Estado hoje é de pouco investimento, o Estado brasileiro, você tem que investir certo o recurso que você tem. Eu me fixaria nessas duas posições, por enquanto. Senador, falando especificamente de eleições e de um assunto que está em voga, principalmente nas últimas semanas e nos últimos dias, é a questão da Tríplice Aliança. O grande articulador da Tríplice agora na eleição de 2006 foi o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. O que está faltando para que essa Tríplice volte a se repetir na eleição desse ano? Olha, a política é uma atividade essencialmente humana, né? Ela aflora o melhor, o pior, a vontade, às vezes um gesto de compreensão, às vezes um gesto de posição definitiva da defesa da sua tese. É uma coisa que muito surpreendente. Nós fizemos a Tríplice Aliança 4 anos atrás. Eu acho que ela prestou um bom serviço à sociedade catarinense. Foi um período sem crises políticas, de avanços, né? Mas esse ciclo terminou. A possibilidade de reconstruir interessa. Ontem nós tivemos um debate, uma conversa com o candidato a presidente que nós apoiamos, o José Serra, e também o presidente nacional do PSDB, o Sérgio Guerra, o Luiz Henrique, o Eduardo Moreira, o Pavan e eu. E nós discutimos a possibilidade de reconstruir a Tríplice Aliança. Ela existe, mas não é fácil. E nós estamos esgotando o diálogo, né? Isso fortaleceria Santa Catarina e daria um palanque para o nosso grupo político a nível nacional. Essa relação é positiva em relação do futuro, né? Isso vale para o outro grupo, que também vai se unir certamente e vai se relacionar com a Dilma, né? Mas tem que haver um critério na escolha, né, Antônio? Qual é o critério? Um critério que seja aceito por todos. Existia um estudo anterior que a pesquisa definiria nessa época aquele que tivesse a melhor condição ou seja, a maior aceitação, a menor rejeição, a maior capacidade de agregação, né? E eu defendo essa tese, porque não pode ser por simpatia ou porque... não sei se nós vamos conseguir avançar. Eu acho que essa semana é decisiva. Houve um pedido do presidente Serra de que nós tivéssemos um palanque único e esse fosse o da Tríplice Aliança. Nós vamos fazer todo o esforço para que ela aconteça. Mas eu acho legítimo que o PMDB deseje ter seu candidato, e ele é uma boa pessoa, inclusive vocês o conhecem aqui de Criciúma, ele tem todas as condições, e se desejar ser, não há como impedir e nem como reclamar, é um direito. E tem segundo turno para isso, quem sabe se possa se coligar no segundo turno. O DEM pode ficar à margem dessa escolha? Bom, se tiver um critério que mostre claramente que não é a nossa condição a melhor, a gente vai se curvar, mas eu não conheço esse critério, não o encontrei até agora. Então aí, sem um critério, não há por que deixar de ser candidato. Muito bem, 20 horas pontualmente, nós temos agora perguntas vindas da plateia, que é composta também por acadêmicos de jornalismo. Pois não, vamos à plateia. Boa noite, meu nome é Vicente, eu sou acadêmico da sétima fase. E a minha pergunta para o senador é: a questão do tempo da televisão, do horário eleitoral gratuito, influencia na formação das coligações ou influenciaria nessa questão da Tríplice Aliança vir acontecer ou não? Sim, Vicente, influencia muito, sabe? O tempo é assim, são blocos de 45 minutos, né? 17 minutos é para deputado estadual. Como tem dois candidatos ao Senado, são 10 minutos para senador e 18 para deputado, para governador. Deste 18, um terço é dividido pelo número de candidatos. São 6 minutos. Estes 6, se você tiver 6 candidatos, é 1 minuto para cada um. O restante é conforme o número de deputados federais eleitos pela aliança. Então, o DEM, por exemplo, tem 1 minuto e meio só. Com mais um, dá 2 e meio. É muito pouco. Você não consegue levar a sua mensagem. Até porque, normalmente, os adversários batem, colocam uma série de coisas que você precisa esclarecer. Então, aí você praticamente fica sem tempo para levar a sua proposta. Então, você tem que ampliar o tempo. Isso é decisivo, né? O que nós consideramos, os profissionais que nos assessoram e conhecem profundamente essa questão, o senador Geraldo Althoff, que nós estamos debatendo, e o Fábio Veiga é quem nos orienta, o tempo ideal é 5 minutos. Se for possível, 6, melhor. Menos que 4, compromete. E você precisa construir a aliança em cima desse padrão. Porque senão o telespectador, o eleitor, o cidadão, ele vai olhar e quando não dá tempo de você transmitir uma proposta. Você lembra a figura, meu nome é Enéas, né? Quer dizer, infelizmente, é uma questão que influencia bastante na formação das alianças. Continuamos na plateia com acadêmicos de jornalismo do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Meu nome é Cristina, sou da sétima fase e queria saber do senhor senador o que você pensa a respeito das novas regras das campanhas políticas na internet. E se o senhor acha que, como foi nos Estados Unidos, as redes sociais terão um grande peso aqui nas eleições brasileiras? Eu sou totalmente a favor, fiz um movimento grande no Senado, fui um dos que defendi, eu sou o líder da minoria no Senado. Consegui incluir na pauta para votação, eu acho que ela tem que ser o mais aberto, o mais transparente, né? E é uma coisa importante para a sociedade, é um instrumento fundamental. Eu tenho já todas as redes sociais, eu estou inserido nelas, meu Twitter está chegando a 7 mil seguidores, é um número bastante expressivo, né? E eu entendo que é um excelente sistema. Antigamente você fazia, né, a comunicação com as pessoas através dos comícios, hoje ninguém mais vai. As reuniões também, antigamente, davam reuniões expressivas, a sociedade participava. Hoje só participam os militantes e os cabos eleitorais. A sociedade está distante e, às vezes, desinteressada. Isso é muito ruim para o processo democrático e eleitoral. Então, a internet é uma nova oportunidade, um excelente espaço e uma coisa importante, sem custo e com extraordinária agilidade, com absoluta transparência. Eu fiz agora, recentemente, um curso na Espanha sobre as redes sociais. A influência delas é relativa. Nós achamos que a eleição ela vai ser muito personalizada na figura dos candidatos, mas ela realmente tem um poder de mensagem muito forte, e eu não sei que nível ela vai se desenvolver, porque ainda é uma coisa restrita. O Obama foi um fenômeno, a eleição dele foi um fenômeno, alguma coisa já vai repercutir aqui. A gente está está pronto para agir e interagir bastante. Ela traz a transparência, é realmente um mundo novo, excepcional, e que nós devemos compreender na sua plenitude e oferecer isso como demanda e transparência na ação política com a sociedade. Muito bem. Continuamos com a pergunta, com as perguntas dos acadêmicos. Senador, boa noite. Sou Fernando, da terceira fase. Foi cogitado essa semana que o senhor poderia compor com o vice do PSDB. Eu gostaria de saber com o senhor se isso procede e também qual o prazo final que o presidente José Serra está dando para os senhores aqui do estado cumprirem ou não a Tríplice Aliança. Bom, as convenções elas se realizam de 10 a 30 de junho, né? Se feita a Tríplice Aliança, o DEM dando o candidato a governador, o PMDB daria o vice ao Senado, a segunda vaga seria para o Senado. Se o PMDB não estiver na aliança, aí o espaço com o PSDB se amplia, o PSDB deveria dar uma vaga para o Senado, outra para o vice-governador. Estas coisas agora elas vão se ajustando. O prazo é 30 de junho, a nossa ideia era marcar a convenção dia 26, mas ela vai se dar entre 26 e 30. Eu imagino que essa próxima semana ela vai ser decisiva, porque chega uma hora em que a gente tem que perguntar assim, dá ou não dá? Não dá, então tá bom, então vamos buscar o nosso caminho. Nós estamos prontos para levar à frente as nossas ideias. Dentro do que o Vicente me perguntou, nós temos uma aliança, além do nosso partido, já bastante adiantada com o PTB, que tem 30 segundos, 31, e o PPS, que tem... Esses três partidos fazem parte da base da candidatura Serra. Nós estamos guardando uma coerência nesse sentido para que o palanque não fique uma coxa de retalhos numa coisa tão séria. E provavelmente com o PSDB, o que daria... Ele também tem 1 minuto e meio, daria exatamente 5 minutos. Esse é o tempo ideal e acho que possamos construir essa coligação. Senador, completando a pergunta do Fernando Duan, chegou a se cogitar aqui durante a semana passada, isso inclusive vindo de deputados, como do deputado Valmir Francisco Comim, do PP, que é aqui do sul do estado de Santa Catarina, ele aposta numa tríplice aliança, mas sem o PMDB e com o PP. O senhor acha plausível e exequível hoje uma tríplice aliança com o PP em Santa Catarina? PP, PSDB e o DEM? O cenário é assim, nós vamos ter uma eleição nacional bipolarizada, me parece claramente isso. Você vai ter de um lado a Dilma e de um lado o Serra, governo e oposição. A Marina tem uma posição ideológica interessante, eu acho que ela tem um processo de simpatia, mas ela vai entrar no que o Vicente colocou bem, ela não vai ter tempo na televisão, ela não vai ter estrutura, ela não vai ter malha, e a tendência é diminuir a repercussão do trabalho dela. Fica mais no campo do ideológico, até de protesto, né, por falta de opção. Então, eu acho que vai bipolarizar claramente a eleição presidencial. O que o Serra pede para nós, a Dilma pede para os companheiros dela, palanque único. É muito ruim operacionalmente, dois palanques, há conflitos, há divergências, política é muito ciumento, muito vaidoso, é uma atividade humana, e então dá um rolo, a tendência é bipolarizar. É possível que dê uma aliança, uma tríplice aliança com a saída do PMDB e a entrada do PP. Eu não descarto essa possibilidade. A gente não está conversando sobre isso ainda. Já conversamos até um mês atrás, depois houve um afastamento, e dependendo das circunstâncias pode voltar. O quadro brasileiro é um quadro que expõe a gente, porque nós temos muitos partidos, né? E nós não temos esse posicionamento mais firme. Há em Santa Catarina dois tipos de coligações que não acontecerão. Nós com o PT, há uma diferença enorme e não é nada pessoal, há um respeito muito grande e não, a gente não faz política com ódio como foi feito no passado. Eu sou líder da minoria no Senado e votei muitas vezes a favor do Lula porque tinha consciência do governo, que tinha consciência que era bom para o país sem nenhum tipo de constrangimento. Mas nós e PT não fecham. E aqui em Santa Catarina, PP e PMDB também não fecham. Né, por razões históricas. Então, o resto tudo pode se ajeitar. Né? E essa, isso, para mim, por meu jeito de acreditar na política, esta é a pior fase. Né? Porque é uma fase em que você não consegue entender para onde que está indo. Né? Porque você conversa com uma pessoa e você sai com a impressão de que avançou e depois você vê a declaração e retrocedeu e tu não entende o porquê. Então, para mim, é uma fase difícil, mas faz parte do jogo. A gente tem que superar ela, né? E sair forte dela. E é o que eu estou tentando fazer. Na semana passada, o senhor foi multado pelo Tribunal Regional Eleitoral, juíza Vânia Petermann Ramos de Melo, em R$5.000 por propaganda antecipada. O senhor já recorreu dessa decisão do Pleno do TRE de Santa Catarina? Vai recorrer? E o que isso pode afetar nessa sua pré-candidatura? Eu já recorri. Na verdade, os partidos políticos têm um horário em televisão para apresentar, através de inserções, né, de 30 segundos, a sua proposta. A proposta não é do candidato, a proposta é do partido, né? Então, o comercial que fiz foi, eu disse o seguinte: a saúde é um grave problema na sociedade, um grande desafio para nós políticos. Quando prefeito de Lages, fiz aqui um hospital com 110 leitos e 6 salas de cirurgia. A vida das pessoas melhorou. Não entendo isso como propaganda antecipada. Se o gestor público, se o governante não puder mostrar o que fez, como é que ele vai ser julgado pelas pessoas? E eu fiz nós, democratas, eu estabeleci, porque eu sou o presidente dos democratas. Então, nós recorremos, né? Vamos tentar prevalecer nossa tese. Se nós formos derrotados, evidentemente, nós teremos que pagar a multa. Mas eu estou consciente de que não houve exagero da nossa parte. E se for olhar o que é feito aí a nível nacional com a exposição dos candidatos, o que nós fizemos é uma coisa absolutamente normal. O senador conversa essa semana com o Eduardo Pim Moreira, né? Sim. E o candidato para o MDB, ele é radicalmente já um potencial candidato e não abre mão da cabeça de chapa. Como é que o senhor avalia essa questão do PMDB e esse possível encargo do DEM para compor com o PMDB? Eu acho que é legítimo que o PMDB tenha seu candidato, que o Eduardo seja candidato. O que nós combinamos depois do pedido do Serra foi que ele iria reunir seus líderes, né, seus partidários, a cúpula, e eu faria isso, vou fazer amanhã às 10 horas. E aí a gente vai ter um encontro para ver se há possibilidade, né, de construirmos a aliança ou não, né? E talvez seja essa, nesse momento, a última reunião. E se não der, a gente não será inimigo. Quer dizer, que cada um fará sua candidatura, levará suas ideias, promoverá o debate, estabelece seu posicionamento na sociedade e caberá à sociedade escolher. A nossa conversa é exatamente nesse sentido, de se é possível reestabelecer a Tríplice Aliança ou não. Não sei, eu até liguei para ele hoje, ele estava com o telefone fora. Nós combinamos de hoje à noite marcar quando seria o melhor dia. Ele me disse que amanhã estaria no Oeste, no Meio-Oeste, e talvez amanhã à noite ele passasse em Lages, tem a festa do Pinhão lá, e aí a gente poderia se encontrar lá para conversar. A ideia é essa, né? Ver como foi o resultado da sua reunião interna, apresentar o nosso, que vai se dar só amanhã, e ver se a gente encontra um critério para definir a candidatura. 20 horas 11 minutos, voltamos à plateia. Senador, já está circulando a PEC em todo o país a respeito de pessoas que queiram exercer a profissão de jornalistas em governos municipais e estaduais, tenham que ser formados em jornalismo. E qual a sua posição sobre isso? Eu acho que tem que ser formado. O jornalismo é uma coisa muito importante. Você trabalhar com a opinião, você trabalhar com a informação, exige uma qualificação, princípios profissionais. É uma coisa muito séria, com muita responsabilidade. Eu sou plenamente a favor. Eu acho que é o caminho adequado, né? E hoje nós queremos tanto o profissionalismo, a qualificação. Então nós temos que fazer as exigências que são necessárias, e no meu entendimento esse é um encaminhamento, e eu estou absolutamente definido quanto a isso. Não é para fazer média, que estão estudantes, mas acho uma necessidade, se impõe. Evidentemente que aquele que assina o jornal, que é o responsável, ele tem que ser jornalista, né? Se tiver algum colunista de esporte que tenha sido uma pessoa destacada e tal, acho que aí tem que ver como é que isso vai se regulamentar. Eu não sei exatamente o que propõe a PEC, né? Não me dediquei a ela, mas eu não tenho dúvida que o responsável e a estrutura principal, um veículo de comunicação, tem que ser jornalista. E falando em PEC, eu queria aproveitar, senador, que o senhor falasse um pouquinho mais da PEC da juventude, né? Uma proposição do senhor, né? Antônio, ela está pronta na pauta para ser votada, mas o Congresso Nacional, esvaziado e desmoralizado, não consegue se impor diante do Executivo. Cada dia que tem 3-4 medidas provisórias, é uma coisa que é consenso, todos os parlamentares são a favor. Nós temos hoje uma crise muito grave, não sei, da nossa juventude, doutor Rui. Hoje, a juventude brasileira, mesmo mundial, está sem sonhos, sem utopias. Não há uma política pública para o jovem, né? E essa PEC, ela regulamenta a Constituição, né? E ela estabelece algumas diretrizes básicas e começa a dar um formato de política pública. É um avanço, é apenas uma regulamentação, é um artigo constitucional, mas eu considero uma coisa importante. E todo mundo é a favor, só que a gente não consegue colocar na pauta porque as medidas provisórias que vêm do Executivo trancam a pauta. Exato. Vamos fazer um esforço agora para ver se a gente consegue votar, porque ela é unanimidade, não, não vai ter problema de disputa de voto. Mas é, ela está na pauta há 6 meses e a gente não consegue votar. Muito bem, lembrando que estamos entrevistando aqui na Rádio Satic o senador Raimundo Colombo, pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Democratas. Está conosco no estúdio o doutor Rui Wilson, presidente do CSESC, entidade mantenedora da Faculdade Satic. Estão conosco os acadêmicos Antônio Colossi, Nicola Hilário Martins e também uma plateia formada por acadêmicos de todas as fases do curso de jornalismo da Faculdade Satic, que participam também com perguntas, e é para onde nós vamos agora. Temos perguntas de acadêmicos. É, senador, aqui, Gregory, da sexta fase. Só para complementar a pergunta dele, o senhor, como representante do Senado de Santa Catarina, né? É, qual foi assim o movimento em relação a esse veto do diploma de jornalismo? Vamos. Alô? Tá. Qual foi o movimento lá, o movimento do Senado em relação ao veto do diploma de jornalismo? Não vi esse movimento. Eu confesso para você que esse é um assunto que eu vou me informar melhor. Eu não tô bem informado. Eu sei que a presidência vetou, e se nós deixarmos correr normal, o veto ele cai. Eles mandam votar 200 vetos no mesmo dia e dão uma folha para a gente ir colocando ali, e as lideranças é que dão o posicionamento. Então eu não sei, eu vou procurar me informar. Estou aqui como no papel do... Tem um prefeito de São Joaquim, o tio Pruda, né? Ele estava atendendo as pessoas e de repente chegou um senhor e disse: olha, eu preciso da tua ajuda, a minha mulher estava grávida, ganhou um neném hoje, e me pegou desaprevenido. Dizendo: pô, mas se você ficou 9 meses do lado dela, está desaprevenido, imagina eu que estou sabendo agora, né? Então eu quero te confessar que eu não estou bem informado sobre a questão do veto. Eu vou atrás e me comprometo a mandar para vocês aqui, para o coordenador do curso, exatamente o posicionamento, em que estágio está e o que, que a gente pode fazer. Peço desculpa, mas eu realmente não tô, nesse momento eu não estou informado. Senador, o senhor falou agora há pouco de propostas para o governo do estado de Santa Catarina. O DEM desembarcou do governo, disse que desembarcaria caso o Leonel Pavan assumisse o governo do estado de Santa Catarina. Embora desembarcando, disse: olha, não somos inimigos, só desembarcamos. Muitos continuaram nos cargos que estavam, inclusive aqui na Regional de Criciúma, cargos do Democratas que continuam sendo ocupados por membros do Democratas. Primeiro, em não estando com o PMDB, como fazer uma campanha ao governo do estado com discurso de oposição, sendo que participou do governo, com discurso de governo, seja que agora está na oposição? E segundo, como é que fica essa relação DEM e PSDB se continuam ainda membros do partido ocupando os cargos? O nosso desembarque, o nosso afastamento não foi porque o PMDB, o que o PSDB ia assumir, Silmar, ele foi pelo posicionamento político. Ora, se o PMDB faz uma prévia, escolhe seu candidato e nós ficamos no governo, os cargos passam a ser mais importantes do que o projeto. Não era possível. Se o PSDB assume o governo e tem seu candidato, né, como é que nós vamos ficar dentro do governo tendo nosso candidato? Então, era uma questão ética para a gente. Olha, nós temos candidato, nós temos que sair do governo. Não tem como ficar no governo, nós vamos ficar como uma segunda opção. E aí a nossa candidatura vai naufragar. Então, agora é a hora da coragem. Ou a gente sai, ou vamos deixar de ter candidato. Porque eu preciso, e eu coloquei isso claramente, eu preciso de espaço para levar minhas ideias. Eu quero representar e quero, de fato, assumir um papel protagônico nessa campanha, levando as minhas ideias, né? Elas não se contrapõem no todo com o que está aí. Nós temos orgulho de ter participado do governo, de dar uma colaboração significativa, né, em diversas áreas importantes. A gente está aberto para o debate, para explicar o que fizemos e quem foram as pessoas que fizeram e o desempenho que tiveram. E nós não renegamos isso, nós não somos oposição. Nós queremos apenas fazer o nosso projeto, que inclusive pode ser com o PSDB e com a Tríplice Aliança, mas numa outra posição. Nós não estamos. Para nós foi importante quebrar essa questão do vínculo administrativo. Nós queremos começar uma coisa nova, né? Isso me parece fundamental. Quanto à permanência de pessoas nos cargos, o senhor tem, por exemplo, uma obra em andamento, o engenheiro é do DEM. Se ele sair, até colocar um novo pessoa, vai interromper. Se tem uma diretora de escola que está fazendo um bom trabalho, no período do ano letivo ela tem que sair só porque é filiada no nosso partido, Nós não, então, olha, o governo vai trocando conforme for a sua conveniência. Tem um diretor de hospital, está fazendo um bom trabalho, está com uma obra em andamento. Agora, cargo político a gente tirou todos. Quer dizer, secretário de Estado, presidente de empresa, a gente pediu o afastamento deles e pediu que o governador fosse trocando conforme a conveniência do governo. Não podemos fazer uma crise no governo prejudicando a sociedade no último ano. Esse é nosso posicionamento, né? Eu acho que ele é coerente, ele é maduro. A saída do governo não foi contra ninguém, mas foi a favor do nosso projeto. Eu precisava disso, eu queria sentir se meus companheiros confiavam e se estavam dispostos ao sacrifício. Claro que todo mundo quer entrar numa época de eleição, quer entrar no governo para usar a estrutura a seu favor. Nós fizemos o inverso, nós saímos para ficar numa posição de independência, coisa que eu não posso abrir mão. Porque eu tenho 32 anos de vida pública, formei as minhas convicções e distribuí aqui agora o livro que escrevi, O Povo Tem Rosto, Nome e Endereço, que resulta todas as linhas centrais do que penso, do que acredito seja a forma de governar com as pessoas, no modelo participativo. Eu não posso abrir mão disso, porque daí é como tirar minha alma, como tirar minhas convicções. Então, como eu digo de forma muito clara, eu sou fundador do meu partido, nunca saí do partido, agora o meu trabalho é com a sociedade, né? Não é apenas partidário. Muito bem. Fica o nosso agradecimento aqui, acadêmico Antônio Colossi, acadêmico Nicola Hilário Martins, a todos os acadêmicos do curso de jornalismo, a todos os professores, a coordenadora do curso, professora Lise Burgo, diretor da Faculdade SATIC, professor Carlos Ferreira, diretor de Relações Institucionais da SATIC, professor Iraide Piovesan, o presidente do CIESESC, entidade mantenedora da SATIC, doutor Rui Ilso, e evidentemente agradecer ao senador Raimundo Colombo, entrevistado desta noite aqui na Web Rádio SATIC. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, Simara, a você, a todos que participaram, especialmente ao doutor Rui, querido amigo de muitos anos, a todos os acadêmicos que participaram, obrigado pela atenção, meus companheiros que estão junto comigo, estou muito honrado de estar aqui e sempre à disposição. Acho que o processo político, o processo democrático, ele exige de todos nós a participação. O processo político hoje, ele está muito prejudicado pelos escândalos, pela nossa realidade aí, que desgastou muito. A crise que o Brasil vive não é uma crise econômica, pelo contrário, nós estamos tendo um crescimento e vamos continuar tendo. Desde o Plano Real, as coisas de fato se efetivaram. Nós não temos uma crise institucional, a democracia ela se estabeleceu, ela está ganhando qualidade, ela está melhorando, né? Democracia não é só o ato de votar, é sobretudo o funcionamento das instituições, mas é um processo em curso, ninguém quer mudar, pelo menos que eu saiba. Mas nós temos uma nova crise, uma crise ética, de valores e de princípios. E essa crise não está restrita apenas ao meio político, também fortemente nele, no meio público, mas há todo um processo que é desafiador para nós, né? Eu vejo assim, uma das fontes principais do estabelecimento de princípios e valores sempre foi a família, né? E a evolução hoje, o forno micro-ondas, por exemplo, afastou. Hoje você chega, um chega ao meio-dia, outro a uma, outro às duas, outro às três. Quer dizer, não tem mais aquela relação que estabelecia esses princípios, né? Eu vejo mesmo na visão comercial, ali em Lages, por exemplo, meu padrinho de batismo é um açougueiro que morava a 50 metros da casa do meu pai. Ele era o avalista do meu pai era o avalista dele, eles eram compadres, amigos. Quer dizer, havia uma relação, final do mês você chegava, quanto é que deu? Era anotada lápis numa cadernetinha, porque havia confiança, né? Eu não sou contra as redes de lojas Bahia, por exemplo. Acho que elas diminuíram o custo, diluíram o custo, ampliaram a oferta de produtos. Mas, a verdade, o lado humano se fragilizou, se enfraqueceu, né? Isso vale para a própria televisão. Ela traz uma mensagem, às vezes, inadequada. Não há uma política de comunicação. Isso eu gostaria de deixar aqui um desafio. Eu acho que se a gente quer estabelecer como recuperação de princípios e valores o reconhecimento e a valorização do mérito, tem que haver uma política pública de destaque do mérito. O que nós temos de bom na nossa sociedade? Porque 90% das notícias são notícias ruins, catástrofes, desajustes da sociedade, condutas inadequadas, e não se reconhece o mérito das pessoas. Daqui a pouco você começa a achar por que adianta ser sério, qual é a validade que tem isso. Então, por exemplo, vocês têm aqui uma instituição que é um espetáculo, que ela alcança resultados excelentes da forma que se propõe, de uma forma inovadora, qualificada, com excepcionais resultados. Nós temos que levar exemplos como esse para debate da sociedade. Nós temos que, eu tive hoje visitando aquela instituição da cidade da juventude, né? Bairro da Juventude. Bairro da Juventude. É impressionante aquele trabalho. Eu fui secretário do Desenvolvimento Social do Estado de Santa Catarina com 26 anos. Os valores comunitários da Santa Catarina, a nossa formação como sociedade, a chegada aqui dos imigrantes, ela trouxe muito desses valores comunitários que nós fomos perdendo. Então nós temos que ressaltar isso para que as pessoas se encontrem no mérito, valorizem o mérito, consigam destacar isso como uma coisa a ser vivida pelas pessoas, vivenciada pelas pessoas. E a política de comunicação do Estado, doutor Rui, tem que ter esse dinamismo, tem que mostrar estas vitórias, tem que mostrar estes exemplos, sob pena de você ficar mergulhando naquilo que não presta. Isso também deixar passando a margem, no esquecimento, exemplos excepcionais que estão no dia a dia, às vezes na nossa frente, e que nós não destacamos. Eu entendo que política de comunicação de Estado hoje tem que fazer essa revolução interna. Não é a inauguração de uma ponte, que fica mais na personalidade do governante, não é destacar uma obra sendo feita, isso todo mundo passa ali e vê. A política de comunicação social pública deve destacar as coisas boas da sociedade, os bons exemplos, o resultado, o impacto que ela tem na vida das pessoas. Me parece que essa é uma coisa que nós devemos aprofundar isso, discutir com clareza, porque é uma coisa moderna, nova, necessária para a gente sair dessa crise e levantar a cabeça, né, e olhar para o horizonte, para o futuro, com bastante esperança, porque é isso que nós estamos precisando. Reconquistar nossa autoestima, valorizar as coisas boas e destacar as pessoas. Todo modelo, ela desvaloriza as pessoas boas. Mesmo o processo eleitoral. O voto proporcional é uma forma de desvalorizar. Porque no voto proporcional, você se elege por ter dinheiro. No voto distrital, você se elegeria por ter mérito, né? Então, são coisas muito claras que nós temos que induzir tudo para resgatar a meritocracia e fazer com que ela valha no dia a dia de todos nós. E a política de comunicação pública deve motivar todos nós nessa direção. Agradeço muito a oportunidade, muito prazer estar aqui, e é uma honra poder falar através desse nosso encontro para todos. Obrigado. Deixa eu lembrar aqui ainda a operação técnica de Jean Vieira. Muito obrigado, senador Raimundo Colombo. Muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam pela web Rádio Sática, coordenada pelo curso de jornalismo da Faculdade Sática. A todos, boa noite.